Além de investigar e buscar a solução dos mais variados casos criminais, é também função da Polícia Civil alertar e orientar o cidadão. Um dos problemas criminais que afetam de sobremaneira a paz do contribuinte são os golpes envolvendo transações bancárias e as fraudes correlatas. Então, seguem algumas dicas que a Polícia Civil repassa para evitar ações de estelionatários. Com a exceção de agentes bancários devidamente credenciados e identificados, em hipótese alguma, aceite ajuda de terceiros em compras com cartões de crédito, consultas de saldos, saques e depósitos em caixas eletrônicos em qualquer agência bancária. Desconfie e não hesite em chamar a Polícia Civil caso seu cartão emperre, o equipamento de leitura do cartão esteja solto, exiba fios, fitas adesivas ou qualquer dispositivo eletrônico estranho nos caixas eletrônicos ou em terminais de consultas e pagamentos. Da mesma forma, sempre observe a existência de anomalias nos dispositivos que recebem os envelopes ou que fornecem o dinheiro. Nunca, mas em hipótese alguma, digite a sua senha ou faça operações ou digite sequências de números em caixas eletrônicos orientados por telefone. São comuns os golpes em que o cidadão é enganado por falsos prêmios, loterias e sequestros simulados. Não deposite dinheiro para desbloquear supostos prêmios e jamais pague resgate de sequestros, comunicando imediatamente à Polícia Civil assim que receber telefonemas semelhantes. Escreva no verso de seu cartão, no espaço destinado à assinatura, a seguinte frase: exija documento de identidade. Troque todos os seus cartões que não possuam tecnologia de chip integrado. Jamais anote a senha de seu cartão em papéis adesivos ou no próprio documento. Quando retornar de compras no exterior, bloqueie a função do uso internacional imediatamente. No pagamento de boletos, observe sempre o beneficiário de seus pagamentos. Há ocorrências de adulteração no boleto em que o código de barra direciona os valores para outra conta. O corpo do boleto permanece genuíno, porém, o código de barras é fraudulento. Atentar-se para o nome do beneficiário quando for realizar o pagamento já evita a consumação de uma fraude que pesa no bolso do consumidor, pois a dívida com o credor original vai permanecer. Em boletos adulterados, o destinatário do depósito é diferente daquele com quem você contratou. Os cheques devem ser emitidos nominais e cruzados sempre que possível. Não deixe espaço em branco ou folhas assinadas sem o devido preenchimento. Tenha sempre seu talonário sob controle e imprima sempre as folhas necessárias ao uso diário. Quando extraviados documentos, cheques e cartões, registre pela internet o boletim de ocorrência no endereço www.delegaciaeletronica.pr.gov.br. É rápido e fácil. Passe antivírus com frequência em seu computador e somente acesse a sua conta digitando o endereço de seu banco no navegador. Não é recomendado acessar sua conta por atalhos, tanto em e-mails quanto em sites. Fuja dos atalhos do tipo clique aqui para acessar sua conta. Noutra oportunidade, a polícia vai emitir dicas de segurança a respeito de transações eletrônicas. Prestando atenção a esses pequenos detalhes, você pode reduzir em muito a ocorrência de fraudes bancárias. No caso de dúvida, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone de plantão 3576-1406, pelo Disque Denúncia 197, pelo site www.6sdp.com.br ou no facebook.com/Polícia Civil Foz. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.